Estamos na chave número 20 das 21 chaves bíblicas da volta de Jesus ao planeta que fundou e que comanda este planeta chamado Terra. A chave 20 sintetiza fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. No Velho e no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, encontramos profecias sobre o tempo do fim ou fim dos tempos. Jesus e os profetas deixaram farto material sobre os acontecimentos deste final de ciclo. Só que não indicaram datas. Mas a misericórdia de Deus é infinita, como no caso de Daniel diante de Nabucodonosor. Esse rei teve um sonho impressionante. E quando acordou, não conseguiu reter o que o sonho lhe mostrara. E queria que os magos, os decifradores, os feiticeiros de Babilônia lhe dissessem qual o sonho e qual a sua interpretação. Convenhamos, é exigir demais. Ora, Deus nos entregou as profecias da Bíblia e só nos pede um pouco de boa vontade para entendermos a decifração de todas elas. Pois, na verdade, os homens não decifram nada. É o próprio Deus, através do Cristo, quem desvenda tudo, como revelou a Daniel, o sonho de Nabucodonosor e a sua real interpretação. Teria terminado a profecia que está no segundo capítulo do profeta Daniel, no Velho Testamento? O assunto é tão importante que vou dar aqui na íntegra o capítulo 2 do profeta Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve ele um sonho. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, para decifrarem seu sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Este lhes disse: tive um sonho e, para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos e te daremos a interpretação. Respondeu o rei, dizendo aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Vossas casas serão feitas monturo. Mas se me disserdes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contai-me o sonho e dai-me sua interpretação. Pela segunda vez, eles disseram: diga ao rei o seu sonho, e nós lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferir-lhes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podereis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, dizendo: mas não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por mais poderoso que tenha sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. Mas estes não moram com os homens. Então o rei se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E disse a Arioque: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do seu sonho. E Daniel foi para casa e contou o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que nós te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia,